E aí, menor MR? Tamo junto, meu mano, negão da Arizona. PJL, paz, justiça e liberdade. DJ RD, o relógio da cadeia roda em câmera lenta. Não vejo a hora de sair daqui de dentro. Traficantes, homicídios, estelionatários. A maioria de menor primário. Fumaça na janela, mete fogo na cela. A opressão é bruta, é sigilosa e não para. Já faz um tempo que eu não tenho visita. Cadê minha mãe? Onde está minha família? Nem sequer ligaram pra trazer um jumbo. Nem sequer ligaram pra saber como eu tô. Mas eu entendo, minha mãe tá desempregada. Como é que tá a situação lá de casa? São 10 metros quadrados pra mais de 50 caras. Dormindo de valete, pé batendo na cara. E a hora do almoço era sagrada. Vou fazer uma oração pra não acontecer nada. Será que Deus ouviu minhas orações? Daqui de dentro eu tive várias funções. Eu sei que um dia a liberdade vai cantar. Conheço o sistema, meu irmão, não é fácil esperar. Eu fui pra chuva, fui pra me molhar. Meu Deus, não me abandona, liberdade já. Eu sei que um dia a liberdade vai cantar. Conheço o sistema, meu irmão, não é fácil esperar. Eu fui pra chuva, fui pra me molhar. Meu Deus, não me abandona, liberdade já. Dia das mães não saí de saídinha. Rebelião foi borrachada no dia. Vou escrever uma carta pra minha mãezinha. Mãe, eu te amo, a vida é louca, sofrida. Eu sei que um dia a liberdade vai cantar. Conheço o sistema, meu irmão, não é fácil esperar. Eu fui pra chuva, fui pra me molhar. Meu Deus, não me abandona, liberdade já. Eu sei que um dia a liberdade vai cantar. Conheço o sistema, meu irmão, não é fácil esperar. Eu fui pra chuva, fui pra me molhar. Meu Deus, não me abandona, liberdade já. A todos os irmãos que se encontram privado, a liberdade já. Legal da Arizona, menor MR e DJ RD.